tudo que quero a mim. Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre. Nunca imaginei poder amar assim, querer alguém tão bem, mais do que quero a mim.